Bom dia a todos, e como é domingo, eu gosto de começar sempre domingo lembrando disso, porque não interessa, não interessa o que tem acontecido ou deixou de acontecer, Jesus ressuscitou. E isso é a esperança de que todo domingo a gente pode começar de novo, pode ir mais uma vez, até o dia em que o Senhor nos tirar do tempo, nos colocar na eternidade. Então, Jesus ressuscitou, graças a Deus por isso, e a gente está hoje terminando aquilo que seria a liturgia própria da quaresma, né? O tempo de refletir, e agora agindo para se encaminhar na direção da cruz. Eu queria convidar todo mundo que está aqui e que vai passar a Semana Santa junto aqui, e possa também quem está em casa, aproveita, eu espero que você tenha refletido sobre alguma coisa ao longo dessa quaresma. Quaresma, para mim, particularmente, foi um tempo de muita reflexão. Muita reflexão sobre mim, sobre pecado, sobre vícios, sobre hábitos, sobre coisas que precisam mudar. E eu convido a todos, né, que possam pensar nisso, avaliar isso. E nessa semana, se preparar para pegar essas coisas que estão no seu coração, que não mudam, esse é o ponto. Conversão é exatamente mudança. E depois se preparar para, na sexta-feira, no seu coração, depositar isso na cruz e crucificar isso lá, e deixar lá, onde Jesus deixou para a gente. Eu vou querer fazer uma pequena reflexão sobre esse texto que vai quebrar com algumas ideias que as pessoas têm do Domingo de Ramos e que estão fortemente influenciadas por um otimismo individualista burguês de classe média da religião evangélica, em especial, que se desenvolveu nos últimos 30 anos. A gente entende esse momento da entrada de Jesus como entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, até porque tem uma indução disso que o texto coloca, a entrada triunfal, porque essa é um otimismo bem moderno. A gente esquece de olhar de onde vem, o que está acontecendo, sabe? Desconecta completamente a realidade. E pior que vem depois o pessoal dos Vencedores por Cristo, faz uma música bonitinha, Hosana, Hosana. É todo mundo feliz, contente que Jesus chegou. E nada poderia ser mais distante da realidade, tanto de contexto quanto do que aconteceu. Não era uma festa que estava acontecendo, e a gente vai trabalhar em cima dessa palavra, Hosana, para você tentar ver o que que é que está por trás disso? Bom, primeiro que o Salmo para a gente hoje, para essa mesa aqui, em especial, e com ele, Helena, você hoje de manhã estava falando sobre a questão da hospitalidade, né, como nossa marca, quando eu fiz uma pergunta, o que que a gente faz na Semana Santa, como é que fica, a gente conseguiu aterrizar, em termos de quem somos, a partir de uma percepção que está no Salmo 118, a pedra que foi rejeitada, Deus o fez pedra de esquina. E a gente tem trabalhado e vai ficar insistindo, e agora começando logo após a Semana Santa, até o fim do nosso ano litúrgico, eu queria que isso ficasse muito forte para a gente, que você pudesse escrever no seu coração, na sua camiseta, na sua testa, Jesus é o Senhor dos rejeitados. Qualquer um que se sinta rejeitado, qualquer um que ache que é menos porque é rejeitado, qualquer um que acha que é incompreendido, está convidado, né, a ter como Senhor esse que foi o primeiro incompreendido, o primeiro rejeitado, o primeiro não aceito, o primeiro que ninguém entendia, o primeiro que não dava-se valor, o primeiro que foi jogado fora. A esse Jesus, o Messias, Deus faz pedra de esquina, essa pedra que serve para marcar todo o edifício, e constrói toda uma construção a partir dessa pedra rejeitada. Para a gente, então, esse salmo é particularmente bom, e o que o povo está repetindo quando Jesus entra em Jerusalém são exatamente os versículos que estão no Salmo 118. Se você abrir lá o salmo de novo, que a gente leu, queria convidar quem quiser, você vai ver assim, salva-nos, Senhor, nós imploramos, faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. exatamente esse versículo que está sendo repetido pelo povo em Mateus 21. Como assim, Cláudio? Eu não vi isso lá escrito. Você não viu porque você não fala hebraico. As pessoas estavam falando... Qual é a palavra que eles usam para falar? Hosana. O que é Hosana? Onde que ela aparece? Eu queria convidar vocês a abrir um outro texto da Bíblia, que não está na nossa liturgia de hoje, mas sem esse texto você não entende o texto de hoje. Se você abrir em 2 Reis, capítulo 6, 1 Reis, 2 Reis, deixa eu ver. Não, 2 Reis, capítulo 6, você vai ver que existe um episódio que envolve o rei de Israel. Israel e Judá estão separados. Tem 10 tribos com Israel, 2 tribos com Judá. Israel tem uma capital. O nome da capital de Israel é Samaria. Judá tem outra capital, Jerusalém. Estão divididos. Agora estamos falando do reino de Israel, esse que vai desaparecer. Se você ver, você vai ver que houve um cerco do exército da Síria. Já tinha guerra lá naquela época. O exército da Síria é muito poderoso. Ben-Hadad é o rei da Síria. Ele cerca Samaria, faz um cerco em Samaria, de tal forma que não entra comida mais na cidade. Não tem como entrar comida. E aí fala que o cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Tinha uma inflação absurda acontecendo. Se comprar uma cabeça de jumento, pode pensar numa carne pior para você comer, né? Uma cabeça de jumento, 80 peças de prata. Uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Por que que usa esterco de pomba, né? Ou para fazer agricultura urbana, para botar no fogo, né? Ninguém come isso. Come proteína. E aí o que acontece? Um dia o rei, inspecionando o muro da cidade, debaixo desse cerco, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. E o rei responde: se o senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso tem trigo na minha eira ou vinho no tanque para eu prensar uva? Qual o seu problema? Essa mulher me disse, a mulher falando: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu essas palavras, rasgou as próprias vestes e se desesperou. Então, isso é para você ter uma ideia do tamanho da fome. Tá? Eu estava vendo um documentário que eu também recomendo que todo mundo que tiver acesso à Netflix veja. Um documentário feíssimo, feito em 1945, sem edição, de quando as tropas americanas entraram nos campos de concentração alemão. Por que isso é tão importante nessa hora? Porque nós estamos brincando de Bolsonaro, estamos brincando de Jorge Dória, estamos brincando de ódio, estamos brincando de fascismo, Trump está agredindo a Síria. E a gente está brincando de uma coisa que a gente já brincou no passado. É bom ver, e é muito chocante, e é muito feio, e é muito terrível, porque são cenas cruas. E um dos relatos que tem no campo de concentração, de um dos campos de concentração, era que no limite da fome, as pessoas começaram a comer os cadáveres dos colegas. Ou quando teve um avião que caiu no Uruguai, um avião uruguaio que caiu nos Andes, e as pessoas ficaram, acho que foi 60 dias, né? Eles ficaram no meio da neve, eles também acabaram comendo os cadáveres dos amigos que tinham morrido. Quer dizer, o ser humano, quando chega nesse limite, você imagina o tamanho da fome que a pessoa está passando. E aqui, no caso, uma mulher se dispôs a matar o próprio filho, comê-lo com a amiga, quando a amiga comeu o outro filho. Imagina, o rei nessa hora entrou em desespero, né? Qual é a palavra que essa mulher grita para o rei quando ele fala aqui: socorro, majestade, ou socorre-nos, majestade, salva-nos, majestade? Yashana, Hosana, é essa expressão que é usada. Essa é uma expressão de alguém que está desesperado, está gritando: salva-me, por favor. Yashá quer dizer salva. Na, por favor. Yashana, Osana, salva, por favor. Então, eu gostaria de recomendar que, primeiro de tudo, sai da cabeça que o que está acontecendo aqui é uma festa. Não tem festa de Ramos. Tem um povo oprimido pelo Império Romano, oprimido por um rei absolutamente corrupto, por um sacerdócio absolutamente corrupto, por juízes absolutamente corruptos, por cobradores de impostos absolutamente corruptos, sujeito a toda sorte de violência, que não aguenta mais. E quando vê Jesus, grita Osana e identifica em Jesus esse que está prometido no Salmo 118 e que vai dizer: bendito que vem o nome do Senhor, porque ele vai nos livrar. Deu para entender agora o contexto? Porque é muito difícil você entender como o pessoal que estava numa festa no domingo, na sexta-feira, vai pedir para crucificar Jesus. Agora, quando você entende que é um bando de gente que tem uma expectativa lá em cima, de que Jesus vai chegar, ele é o cara, e ele vai botar para correr o Império Romano, vai acertar o sacerdócio para que passe a ser não corrupto, vai mandar embora os cobradores de impostos, vai acertar o negócio da violência, vai botar ordem na cidade, vai fazer a gente voltar a ser o que era. Deu para entender agora como fica fácil mandar esse cara para a cruz numa sexta-feira quando ele não faz isso? Dá para entender? Porque é difícil a gente entender como pode o cara estar te aplaudindo, né, fazendo uma festa, e na sexta-feira, é porque a expectativa está lá em cima. E é um desespero que as pessoas estão gritando. Quando elas, logicamente, aplaudem, cantam, ficam alegres com a entrada deles, eles estão usando um termo que, do ponto de vista judaico, e por que esse termo não está sendo falado em grego, ou em latim, ou em qualquer outra coisa? Porque é de dentro da história de Israel que eles vão buscar essa declaração: salva-nos, por favor. Osana quer dizer salva-nos, por favor. É o grito do desesperado. No que diz respeito ao nosso país, à medida que os anos forem passar, mais pessoas vão gritar: salva-nos, por favor. Hoje de manhã, porque como eu sempre tenho dito aqui, tem falado sobre meditação, Giovana está muito pedindo para mim, eu quero falar sobre meditação, me ensina meditação, Helena está querendo saber. Meditação se faz com o jornal do dia, com as escrituras, indo para o trabalho. Lembra que eu sempre falo isso? O claustro, o silêncio, está dentro do seu coração. Não está do lado de fora, você morando no mosteiro só. O mosteiro serve para exemplificar o que deve estar acontecendo dentro do seu coração. Você pode estar no meio da maior agitação do mundo. Hoje de manhã, seguem as análises dos bombardeios americanos sobre a Síria. E os analistas internacionais acham que aquele trapalhão, aquele louco, que as pessoas colocaram no governo dos Estados Unidos, assim como estão querendo colocar outros loucos nesse país, iniciou aquilo que pode ser a Terceira Guerra Mundial. A Rússia deu um ultimato para os Estados Unidos e desligou ontem a linha direta que existe para evitar acidentes aéreos entre a aviação russa e a aviação americana. Não existe mais comunicação. O que está dizendo com isso? Se aparecer aqui, vai levar bomba. Porque eles têm uma comunicação direta: ó, estou levantando, ó, estou indo, ó, estou indo. Não tem mais. Isso na prática, os russos ainda vão tentar negociar, ainda vão tentar uma saída diplomática, mas na prática está dizendo assim: mais uma, companheiro. Fechou o pau. Eu fico muito triste porque há muitos anos, o Danilo me acompanha uns 20 anos, né, Danilo? Quase 20, né? 17. Com 17 anos eu venho dizendo que a gente vai cair. É quando a Vitória nasceu, então, desde que você nasceu, Vitória, que o Danilo está junto. A gente vai cair nisso. A gente admitiu o ódio no nosso meio. A gente está num governo absolutamente corrupto. Tiraram alguns batedores de carteira do governo e colocaram uma quadrilha. Acho que estava ruim, que estava roubando pouco. E a gente pouco ruim. Agora está bem ruim. Nos Estados Unidos colocaram um louco Na Inglaterra, decide a Inglaterra se virar contra a Europa. Vocês estão percebendo? Está montando um cenário, meu Deus do céu. Então, aproveitem a mesa farta que nós temos hoje. Aproveite o porquinho que está sendo comido. Porque cada vez nós vamos ser mais assaltados, mais roubados. Cada vez vai ficar mais difícil ter isso. Aproveitem as sobras que tem agora, porque daqui a pouco não vai ter mais. Porque o mundo já passou por isso duas vezes no século XX e parece que está indo para passar pela terceira vez. E se não está, nós estamos brincando com isso, o que também torna a coisa grave. Qual é o nosso chamado nessa hora? Salva-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. E sabe ter misericórdia de quem? Tem misericórdia de quem se acostumou a consumir e achar que a felicidade vem do consumo, como nós vamos fazer um estudo hoje sobre isso. Salva-nos quem achou que estava montando a sua carreira e que estava tudo garantido e que via tudo perder a substância embaixo dos seus pés. Salva-nos porque eu não sei mais pregar um prego numa tábua. Salva-nos, Senhor, porque eu não sei mais fazer uma família. Salva-nos, Senhor, porque eu não sei mais como é que cozinha. Salva-nos, Senhor, porque eu não sei mais nada. O desesperado realmente não sabe o que fazer. Se a gente coloca a nossa esperança no Senhor, no sentido de que Ele dê direção para a nossa vida, é que Ele nos cure, nos faça de novo seres humanos, existe esperança para nós. Se nós colocamos a nossa esperança em Jesus, que Ele vai resolver o meu problema imediato, a pagar minhas contas, sabe quem se acostumou com essa religiosidade de botar lencinho na porta do banco para sumir o boleto? Sabe quem se achou que Deus tem para pagar a conta, te dá carro, te dá casa, te dá... Sabe essa baboseira toda que se fala por aí? Essas pessoas vão gritar desesperadas. Desesperadas. Então, esse é o dia de Ramos. É o dia de quem, primeiro, tem noção do desespero que vive e clama ao Senhor. E eu gostaria que, pelo menos a partir daqui, você parasse de pensar que o domingo de Ramos é dia de festa. É o dia dos desesperados. E a paz que o mundo dá. Ontem também eu li um texto do Wendell Berry, onde ele falava essa loucura que a gente vive de que a gente faz uma guerra para estabelecer a paz. Essa é a lógica da política americana, né? Eu ataco para garantir a paz. Eu proíbo você de ter arma química, mas eu tenho. Eu proíbo você de ter arma atômica, mas eu tenho. Eu proíbo você de ter. Sabe por quê? Porque você é um irresponsável que não vai saber usar, mas eu sei usar. Para os interesses meus. Agora não te dou o direito de usar nos seus interesses. Essa é a paz que o mundo propõe. E a esse Jesus, para terminar, ele fala: eu vos deixo a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dá. Então, Jesus não está aqui. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Jesus não está aqui para satisfazer as tuas expectativas com relação a qualquer coisa que seja. Ele está aqui para te chamar para um caminho, vai no caminho oposto a essa paz que o mundo dá. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do nosso mundo, que Deus tenha misericórdia de cada um, e que nesse domingo de Ramos a gente possa dizer para o Senhor, do fundo do nosso desespero, salva-nos, Senhor, por favor. Hosana é o que vem, em nome do Senhor. Abram-se as portas para que Ele entre. Amém.